Tem gente aqui que está entendendo o que eu estou falando. Você não precisa. A figura do pássaro que é utilizado na época otomana, quando há o governo otomano em Israel, que é o pássaro que come e depois regurgita para alimentar seus filhos, é a figura da independência emocional, da independência espiritual e da prosperidade da sua própria alma. E assim a mãe é, né? Assim a mãe faz. A mãe faz o quê? Toma, garoto, come. Toma, pode ficar para você. Não faço questão disso, não. Toma, pode ficar. Leve embora isso. Você precisa mais do que eu. Daqui a pouco eu como, outra hora eu como. Mais tarde lembra de comer, mais tarde lembra de vestir, mais tarde lembra de comprar. Tem mulher que eu preciso sacudir para falar: para de comprar roupa pro marido e pro filho. Troca essa sandália, pelo amor de Deus. Eu sou a mestre de repetir roupa. Adoro repetir roupa, né, gente? Eu adoro, porque a roupa é bonita, eu gosto. Eu uso sem parar até acabar. Ou então até que ela vá pro brechique, que a gente tem aqui na igreja. Mas tem gente que não pensa em si. Mas nesse caso aqui, eu quero que você saiba que você já tem tudo o que você precisa. E que Deus vai te garantir em toda e qualquer guerra. E você está no final de uma batalha. Você já fez tudo o que tinha que fazer. Agora vem os despojos. E eu quero te dizer, continue a nadar. Não fique correndo atrás da sua recompensa. Correr atrás da recompensa é doloroso. Correr atrás do reconhecimento é doloroso. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Teve que vir Melquisedeque para dizer: Abraão, você é bendito. Aí o rei de Sodoma, eu encerro com essa frase que vai te impactar. O rei de Sodoma chama Abraão para fazer um acordo. O rei de Sodoma fala assim: Abraão, fica com o dinheiro, mas me devolve as pessoas. Isso é o tipo de proposta de gente que compra a alma dos outros. Para gente que vende a alma dos outros. Ele fala: fica com dinheiro, mas me dá as almas. Abraão responde ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu quem enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram e peço que dê a uma parte justa dos bens a Aner, Escol, Amanre e meus aliados. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Ó, Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Do que você tem falta hoje? Talvez não seja dinheiro. Talvez você tenha falta de um Melquisedeque que te diga: você é abençoado. E Melquisedeque é Jesus que está aqui hoje dizendo para você é uma bênção. A sua batalha não foi em vão. Às vezes você precisa ouvir: bom trabalho, good job. Você guerreou, você foi lá, você arrebentou e ainda não mentiu e não recebeu das mãos do comprador de almas nenhum dinheiro. Parabéns, você passou na prova do caráter, e porque você passou na prova do caráter e não cometeu os mesmos erros que você cometeu anteriormente, você está indo para uma nova fase da sua vida. As suas batalhas nunca mais serão como essas. As pessoas serão resgatadas só de ouvir falar que são da sua família, que são da sua igreja. Vão deixar sair, vão deixar livrar, vão deixar viver, vão pagar de volta, só de saberem que pertencem à tua linhagem, porque o teu nome será bendito sobre toda a terra, porque o Senhor te entregará nas mãos as nações da terra, porque o Senhor te dará, em vez de cinza, um espírito angustiado, vestes de louvor, porque o Senhor fará com que o seu luto passe, a sua necessidade seja suprida. Deus não está cego com relação à sua necessidade. Deus não está tapado no meio dessa guerra, dizendo, deixa que ele se vira. Não, Deus está fazendo os seus inimigos caírem nos poços de piche. Os bolanes estão abrindo no caminho. Os mangues estão aparecendo. Os jacarés estão comendo os seus inimigos. Você não está vendo, mas em alguns dias você vai compreender que a guerra acabou e que os despojos você nem precisa. E você vai dizer, Sodoma fica com o que é de Sodoma, Gomorra fica com o que é de Gomorra, me dá logo que eu vou me embora.